Verdades que eu menti, mentiras que escondi, são coisas do passado. Eu deixei os preconceitos meus e antigas ilusões, pisando um chão de amor que eu sufocava em mim. Verdades que eu menti, mentiras que escondi, são hoje só passado. Traumas que eu criei são coisas desse amor, dos sonhos que eu vivi, do tempo que eu sofri, angústias que eu passei, momentos que eu neguei, chorando por você, vivendo só você. Querendo só você. Eu voltei porque não consegui ficar mais sem você. Mentiras que escondi são coisas do passado. E você foi noite que se fez nas sombras desse amor, estradas sem ter fim, presença e solidão, e as mágoas que eu guardei. Traumas que eu criei são coisas desse amor, dos sonhos que eu vivi, do tempo que eu sofri, angústias que eu passei, momentos que eu neguei, chorando por.